stupid butts. Why so serious? Relaxe sua poltrona. Outplay game. A partir de agora, você vai ficar por dentro do que há de melhor em cinema. E histórias em quadrinhos. Luz, câmera, ação. Vai começar Pipoca e Nanquim. Então vambora, mais um programa Pipoca e Nanquim aqui na Unair FM. Programa, como vocês sabem, semanal de cinema, histórias em quadrinhos, toda quinta e sábado e pela internet no pipocanankin.com.br. Eu sou o Bruno Zago. Eu sou o Daniel Lopes. E eu sou Marília Toledo de novo. Bem-vinda de novo, Marília Toledo, suprindo aí a ausência de Alexandre Cala. Obrigado, viu, pela presença de sempre. Você falou, eu sou Marília Toledo de novo. Algum momento você não foi Marília Toledo? Eu fiquei confuso. Não, você tem dupla personalidade? Semana passada eu era Alexandre Calado. Ai, Deus do livre. Não fala isso. Eu durmo com você. Ixi, Maria. Isso vai dar polêmica. Olha só, semana passada nós falamos de um filme e de um livro, Os Homens que Amam as Mulheres, e anunciamos uma promoção que ainda tá rolando, então corre participar, tem lá o post daquele programa no nosso site, pipocanankin.com.br, tem lá uma frase, você copia essa frase, segue Pipocanankin no Twitter, retuita essa frase e já estará concorrendo a 3 livros da Companhia das Letras dos Homens que Não Amavam as Mulheres. Cortesia aí da nossa padroeira Diana Passi, da editora, né, cara? Exatamente. Então, 3 felizardos aí vão ganhar o primeiro exemplar da trilogia Millennium. E que vale muito a pena, conforme vocês perceberam no programa anterior. Sensacional. Mais uma semana, semana que vem daremos o resultado. Breakfast at Tiffany's, she said, I think I remember the film. Hoje, mais uma vez, vamos aproveitar algum filme aí, que tá fazendo muito sucesso em cartaz, mas que, ao contrário do programa anterior, tem a ver com quadrinhos. Qual é? As Aventuras de Tintim. Rapaz, eu gostei desse filme, viu? Puta, que filme legal, Drago. Gostei desse filme, cara. Sensacional. Um dos melhores filmes do Tintim aí dos últimos anos. Melhor das últimas décadas. Do Spielberg. Do Spielberg das últimas décadas. Eu tô tão empolgado com esse filme ainda que eu tô falando tudo enrolado. Não, você tava do lado dele quando ele me ligou falando desse filme, Marília? Eu tava. Nossa, eu tava de noite em casa, tal, toco o telefone. Alô, Bruno, você tem que ver Tintim. Tintim é fenomenal, que não sei o quê. Engraçado é que a gente ia ver outro filme em seguida e a gente tinha que jantar. Ele não queria comer, só queria ficar falando do filme. Eu também sou assim, quando eu saio porque de cinema empolgado, eu quero falar pra alguém. Pô, muito legal. Tem uma crítica ou outra. Não é um filme perfeito, mas não, dificilmente não. Existe. Não existe filme perfeito, na verdade. Mas, assim, o pessoal vai falar que é frenético. A gente vai falar de tudo isso hoje. Eu acho mas que assim, é um filme extremamente empolgante e legal. Milu, olha só. Unicórnio. É uma peça muito rara, sim, senhor. Foi o navio mais belo que já cruzou os 7 mares. Quando quer ver o barco? Não está vendo. Que segredos você possui? Qualquer crítica que tiver, a gente consegue derrubar por terra. Porque é coisa de gente chata, eu acho. É, tem muita gente que é implicante mesmo. Eu acho. Eu acho que tem certas coisas que você tem que relevar também. É. Pô, lembrando, é uma animação. Então ele vai ter situações forçadas, situações que não ocorreriam se você estivesse com atores em carne e osso ali. Embora tenha a atuação deles por captura de movimentos, expressões faciais, etc. Mas, poxa, eu achei muito bom e condizente com as aventuras de Tintim nos quadrinhos. Extremamente respeitoso, óbvio, do artista. Eu acho que você pega uma aventura muito cativante, que é a história do Tintim, que era, sei lá, 80 anos faz sucesso pelo mundo. Pega um diretor que é famoso pelas suas aventuras cativantes também, né? Que conquistaram o mundo inteiro. E você dá um meio pra ele que é ilimitado. É. Não, e ele não tem como não ter uma aventura frenética. Faça o que tu queres, né? Ele não tem câmera, ele não tem limitação de nada Meu ali, Deus, nem né, de orçamento, cara? Né? Não, estamos esquecendo ainda de 2 fatos. Primeiro, que ele é assumidamente fã da obra do Hergé. E segundo, que tem aí as mãos também de Peter Jackson, né? O diretor da trilogia Senhor dos Anéis e dono de um dos maiores estúdios de efeitos especiais, né, cara? Um monstro, dois monstros, dois, né? Monstros do cinema. Não dá pra ter time melhor pra fazer um cinema entretenimento, né? Exatamente, são dois gigantes. Muito bem, vamos falar um pouquinho do início do Tintin aí. Como vocês sabem, é um personagem de um belga chamado Hergé. Aliás, o nome dele, você tem o nome dele verdadeiro aí, Daniel? Porque Hergé é a combinação de. O personagem é longevo, na verdade, né? Um personagem que existe aí, como a Marília disse, há mais de 80 anos, né? E só uma curiosidade antes de falar propriamente do Hergé: quando o Hergé assistiu Os Caçadores da Arca Perdida, o primeiro Indiana Jones, ele pediu pra gente dele ligar pro Spielberg e elogiar. E depois eles conversaram por telefone algumas vezes e o. O Spielberg, logo depois, ele também leu uma comparação dizendo que o Indiana Jones era muito parecido com o Tintin. Quando ele conferiu o Tintin, ele se tornou fã imediato. Imediato, começou a ler tudo, virou um grande apaixonado. Assim. E eles chegaram a conversar, Hergé e Steven Spielberg, pra adaptar um filme. O Hergé falou assim, ó, se alguém for dirigir um próximo filme do Tintin, eu quero que seja você, falou pro Spielberg. Só que aí depois, no trâmite, aí o Hergé faleceu em 1983 e não viu. Não viu essa adaptação. E também o Spielberg queria uma tecnologia que na época ele não dispunha, né, cara? É um sonho muito tempo já do Spielberg fazer isso. Só que era muito difícil, por quê? Principalmente porque antigamente, até um tempo atrás, a maior parte da bilheteria de um filme era dos Estados Unidos, ainda mais desses filmes de Hollywood. Agora não, agora pulverizou pro mundo inteiro. Então, a bilheteria americana passou a representar apenas uma pequena parcela, é coisa de 15, 20% só da bilheteria de um filme. Então, ele pôde convencer os estúdios de que sim, daria lucro. Porque o Tintin não é muito conhecido nos Estados Unidos, mas ele é muito difundido na Europa e em outros países, inclusive no Brasil, né, cara? Tem muito fã aqui. Todo mundo assistiu a animação da cultura, por, né? Por conta da animação da Rede Cultura. Mas você sabia que isso aconteceu de fato, nos Estados Unidos não teve muita bilheteria até não agora teve, o não filme, teve, cara. Não teve mesmo. O mundo é que tá sustentando, mas nós corremos o risco, infelizmente, de não vermos uma continuação por conta desse. Mas já tá em pré-produção, Drago. Fracasso, o roteiro já tá pronto e o segundo diretor agora vai ser o Peter Jackson. Peter Jackson inverter, com consultoria do Spielberg. Vai inverter. Vai inverter os papéis agora. Mas vamos lá, o Tintin, ele surgiu em 10 de janeiro de 1929 pelo Hergé, que é pseudônimo de Georges Remy. Aí, isso aí, ó. E ele nasceu nas páginas de um suplemento juvenil de um jornal belga chamado Le 20e Siècle. Não sei como é que fala isso em belga, mas tudo bem. E depois vamos falar um pouquinho mais dos quadrinhos do próximo bloco, então. Que tal? Yes! Duas músicas, quem começa? Marília ou Daniel? Duas músicas. Pode começar você, Marília, se você quiser. Eu vou puxar What is Life, do George Harrison, e Ohio, do Crosby, Stills, Nash & Young. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim! Voltamos com Pipoca e Nanquim. Vocês acabaram de ouvir Ohio, de Crosby, Stills, Nash & Young, e What is Life, de George Harrison. E o papo hoje é sobre o quê, Mar? Tintim! Isso! Há 400 anos... uma coisa, com o poder de mudar o rumo da história, foi perdida. Gerações procuraram encontrá-la. O segredo do licor. Mas ninguém achou pista alguma. Milu, olha só. Até agora. Tintim, bacana, hein? Acho que o Alexandre Calari ia gostar de participar daqui. O vagabundo fica faltando, né, cara? É, brabo, viu? Vamos reduzir o salário dele, Drago. Muito bem. Daniel, você disse que ele nasceu em um jornal, né? Um suplemento. Foi criado, né? Foi criado. Foi criado para umas tirinhas de jornais na Bélgica, é isso? Era publicado uma página por edição do jornal. Então, por exemplo, a primeira história, que é Tintim no País dos Sovietes, demorou quase um ano para terminar. Era uma pagininha por semana que e no total tinha umas 60 e poucas páginas, né, cara? Então, aí demorou. Você põe aí quase um ano de produção. E nesse tempo, só nessa primeira aventura, ele virou um ícone lá na Bélgica. Era monstruoso, assim. Tanto é que na época, assim que terminou essa aventura, o jornal simulou a vinda do Tintim de verdade da Rússia. Ele pegou um menino parecido, pegaram um menino parecido, trajaram ele como Tintim, anunciaram que ele ia descer no Expresso tal lá na Bélgica. Olha! Tinha uma baita galera esperando autógrafo, querendo ver o Tintim. Já começou aí a mania. Olha que legal, cara. Aí a partir da segunda história, ele começou a ser publicado em outros países, até que hoje em dia é publicado, sei lá, em mais de 60 línguas, assim. É, aqui no Brasil é a editora Companhia das Letras, que publica os álbuns do Tintim. Acho que já publicou todos, né, Daniel? Os 24 principais. 24 principais. Tem um já pirata, que daqui a pouco eu falo disso. Mas então, além desse... Não se engane achando que o filme do Spielberg é a primeira adaptação do Tintim para outra mídia, né? Sim, tem um outro filme live action, né? Tem. Na verdade, o primeiro filme dele foi um filme de marionetes. Depois virou um desenho animado, seriado de televisão em live action, peça de teatro, teve comédia. E dois filmes da década de 60 com um ator chamado Jean-Pierre Talbot, que é bem... O pessoal gosta bastante dessas adaptações. Esses filmes não dá pra achar aqui no Brasil, em locadora nem nada, mas eu consegui uma cópia dele na internet e o ator é parecido com o Tintin. Parecido, o parecido. Cachorrinho, que é um cachorrinho de verdade, também parece com o Milu, sabe? E aí tem todo mundo, tem o Haddock, tem o Professor Girassol, tem o Dupont e Dupont. Muito fiel os figurinos dos personagens, É muito fiel. Só que, claro, é um filme de 70 anos atrás, 50 anos atrás. Nem se equipara ao de hoje, né? O EG, apesar de não ter sido o criador disso, é considerado o pai do estilo de quadrinho chamado Linha Clara, né? Que são um estilo... Praticamente o lápis não tem diferença da arte final, é um lápis bem fininho, assim. O primeiro plano tem um plano muito não parecido. Não tem grosso e fino, traço grosso e fino. Não tem, não muda. É sempre... Porque geralmente o cara faz no lápis, depois na arte final tem aquele... Passa um nanquim mais escuro, sombreado. Então esse é muito próximo da arte original e o primeiro plano, que são os desenhos dos personagens, tem tanta importância quanto o segundo plano, que são cenários, são muito bem retratados, perfeitamente. Geralmente com grandes diálogos, né? Só que, porém, bem objetivo, é direto. E também é aquela estrutura de quadros igual em todas as páginas, né, cara? São três quadros, três, várias fileiras de três quadros, uma coisa que é um destaque no quadrinho do Tintin é, como eu disse, os cenários. Eu tava lendo que ele tinha um arquivo gigantesco de imagens, de lugares, pra ele poder desenhar com perfeição todos os cenários que apareciam atrás do Tintin. Baseado em fotografias, tudo. Pra ficar tudo com a proporção certa e tal. Então, ele tinha um grande cuidado com os lugares. O Tintin fez tanto sucesso lá que tem um museu, se não me engano, fica em Bruxelas. Tem. Tem dois museus. Tem um museu do EG e um museu do Tintin. Tem um museu só do Tintin. E a prima foi pra esse museu do Tintin e mandou um postal de lá, assim, bacana. E o Tintin é repórter, né? Como ele saía naquele jornal que eu citei, ele era um repórter desse jornal mesmo. Então, ele é um repórter investigativo. Desse jornal. Tanto é que a primeira aventura dele, que depois foi relançada em álbum compilado, chama As Aventuras de Tintin e Repórter do Pente Vientem, não sei como é que fala, no país dos sovietes. Põe esse repórter do jornal tal. Eles faziam uma brincadeira de metalinguagem, como se fosse um repórter deles investigando alguma situação e no país. E outra curiosidade, antes de a gente falar mais do filme, é que assim, pode ser dividido em duas fases o Tintin. Quando saía nesse jornal, em preto e branco, que depois foram compilados em 9 álbuns. Então são os nove primeiros arcos, são considerados a primeira fase do Tintin. Esses 9 primeiros arcos de história, depois eles foram republicados, e é republicado até hoje, e são considerados oficiais, claro. Só que eles diferenciavam pelo seguinte, era preto e branco, e a maior parte das aventuras era só o Tintin e o Milu, ocasionalmente ele encontrava os detetives do Pont e Dupont. E saía sempre no jornal que eu citei. Depois, quando a Bélgica foi ocupada pelos nazistas, em 1941, houve uma quebra na publicação do Caranguejo das Pistas de Ouro. E aí ele teve que sair desse jornal e ficou muito mais difícil publicar Tintin. Ele publicou em outros meios de comunicação que não aquele primeiro jornal. E eles passaram a sair coloridos. Com o advento do Haddock, do Professor Girassol e de outros personagens. Aí o Mordomo e todos mais. Que é a segunda fase. A segunda fase é essa. Que é colorida e com mais coadjuvantes. Ah, entendi. E essa primeira fase foi publicada no Brasil. Depois foi recolorida, né, Daniel? A maioria dessas histórias foram alteradas em algum momento, assim. Seja um enredo um pouquinho, alguma frase ou outra, ou reconstruir e fazer ela inteira de novo, mudando cor, mudando coisa e tudo teve, mais. Teve um problema também, que muitas delas foram censuradas. Porque na época, por exemplo, tem uma história do Tintin na África, Tintin no país do Congo. Essa história foi muito censurada, não só essa, várias outras foram censuradas, porque na época o Congo era colônia da Bélgica, então ele tinha muita mentalidade da população da época, que era uma população preconceituosa, que via os africanos como um povo inferior, um povo... carente de intelecto, tudo mais. E isso depois, o próprio Hergé deu depoimento dizendo que ele achava mesmo que precisava fazer alterações naquela obra porque ele tinha uma visão deturpada do que de fato era aquele povo e tudo mais. Esse, né? É o segundo arco do Tintin, é de 1931, eu acho. É muito tempo atrás, É muito tempo atrás. Você tem que levar o contexto histórico antes de julgar uma obra dessa. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco. Tá, no próximo bloco a gente fala mais. Daniel, duas músicas. Eu vou puxar hoje músicas lançadas em discos de 2011, como eu fiz em alguns programas anteriores. Vamos ouvir Etta James com Welcome to the Jungle e depois Tedeschi Trucks Band com Learn How to Love. Welcome to the jungle. We got fun and games. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. Voltando com Pipoca e Nanquim, vocês acabaram de ouvir Learn How to Love com Tedeschi Trucks Band e anteriormente Welcome to the Jungle com Etta James, uma versão da música do Guns N' Roses aí pela diva, infelizmente falecida muito pouco tempo atrás, Etta James. Fica a nossa homenagem póstuma. Gostei das músicas, viu? Bonita versão, boa versão dela. Diferente, de, né? Ousada, assim. Ousada. Tem uns fãs de Guns N' Roses aí que vão ficar cabelo arrepiado, mas eu acho ela sensacional. Não, ela é muito, muito excelente. Muito bem, Daniel, o que a gente tava falando antes? Então, tem gente que critica algumas aventuras do Tintin pelo tom colonialista e fala que o Hergé era racista, essas coisas todas, mas tem que levar em conta o contexto histórico, né? Eu vi algumas críticas em relação ao Spielberg ter adaptado uma obra de um personagem racista e falando que o filme... leva pra frente esse tipo de comportamento, alguma coisa assim. O filme não tem absolutamente nada de racismo. Né? Isso foi totalmente tirado da obra. E eu acho que as pessoas são extremamente... Assim, é um anacronismo você julgar uma obra de 80 anos atrás com base no pensamento de hoje. Não que isso, que o pensamento seja menos errado por causa disso. Mas como isso foi tirado da obra, isso foi corrigido pelo Spielberg. Então, assim, eu acho que não existe esse problema no filme. O próprio Hergé, na época, achou que tinha que ter mudanças nessas obras. E teve mesmo mudanças. O álbum que eu citei no bloco passado, o Tintin na África, em muitos países, ele foi retirado de circulação. Em alguns foi proibido de ser publicado. No Brasil isso não aconteceu, ele também está publicado pela Quadrinhos da Companhia, né? Inclusive eu já li esse álbum. E não é só problema de racismo, ele tinha, na época, tratava até os animais de maneira muito brutal, assim. Não tinha nenhum respeito pelos animais. E é um herói um pouco diferente do convencional, né? Tanto é que no filme o pessoal vai perceber que ele é jovem, é menino. Praticamente adolescente, só que ele usa revólver e tal, tem um palavreado, ele é meio violento. Isso eu achei bacana na adaptação, que ele não tirou o fato do Adok ser um bebum, não tirou o fato do Tintin atirar nos inimigos usar dele, uma arma, né? De fogo. Outra grande burrada de alguns críticos do filme do Spielberg, estão falando, colocaram o Adok como um beberrão, onde se põe um herói, não sei do que desse jeito. Só que o Adok, no surgimento dele, quando ele surge, a primeira vez que ele aparece é no Caranguejo das Pinças de Ouro, ou também conhecido o álbum Caranguejo das Tenazes de Ouro. Ele surge como um beberrão com vários problemas de alcoolismo, assim, sabe? Surge como um alcoólatra mesmo. E depois, com o tempo, o Hergé foi percebendo que essa faceta do personagem podia ser um pouco diminuída, assim. Ele foi parando com essas brincadeiras da bebida. Mas ele surge assim. Surge. E o filme, o que mostra? Igual. Mostra o surgimento da relação do Tintin com a Doc. Fiel, então é justo, cara, né? E convenhamos que é engraçadíssimo. É muito bom. Muito todas engraçado. As cenas em que ele tá bêbado é muito engraçado. Se não me engano, até no desenho animado ele... Ficava ele com uma garrafa na mão, bebia. Não, né, e o Adok é genial, né? Você sai do filme, pelo menos eu saí xingando igualzinho ele. Seus sacripantas, filibusteiros, reconhecimento de água doce. É muito bom, né, cara? Pipocas, é muito bom. Engraçado demais. O palavreado dele é muito bom, né, cara? Seu cataplasma, barbeiro, ciclone. Enfim, até a Companhia das Letras fez um relançamento agora de um álbum do Tintin, capa dura, que eu acho que vale a pena você que nunca leu nada do Tintin adquirir esse álbum, porque ele traz duas das histórias que influenciaram a adaptação cinematográfica, que é o Tesouro de Rakan, o Terrível. E o Segredo do Licórnio. E o Segredo do Licórnio. Exatamente. Teve a outra do Caranguejo das Tenazes aí, que também inspirou o filme, né? Ficou faltando nesse álbum capa dura. Essas duas... É um excelente modo de você entrar, porque todas as histórias são fechadas, né, Daniel? Dá pra ler qualquer quadrinho, numa boa, até a hora que você quiser. São fechadas com algumas relações entre uma outra. Por exemplo, o Segredo de Licórnio e o Tesouro de Rakan são juntas uma outra, praticamente. Uhum. Por isso assim. Que foi publicada junto agora. Essas duas, o Licórnio e o Rakan, eles são já da segunda fase, como eu disse, já são coloridos e tem o do mais a presença do Dupont e Dupont, do Haddock. Uhum. E não apareceu no filme do Spielberg, mas tomara que apareça no segundo, que é o Professor Girassol, que eu achei ele muito engraçado. Eu achei ele bom também, muito cara. Bom. Inclusive no desenho animado ele é muito bom. Sensacional. Bom, vamos falar então do filme um pouquinho, né, cara? Não, o desenho animado você citou, às vezes o pessoal fala, que desenho animado é esse? Eu nunca vi, né? Tem alguns jovens ouvintes que às vezes não ouviram, tem muitos né? jovens que não vão saber o que é Tintim. Minha irmã, Daniel, tem 14 anos, vai fazer 15. Não sabe o que é Tintim. Passou aqui no Brasil na cultura, né? Nos na anos década 90, de 90. É, passava na Rede Cultura e por volta das 8 da noite. Extremamente fiel ao quadrinho. Extremamente fiel, praticamente igualzinho assim o quadrinho. Era o quadrinho transposto para animação. E foram 39 episódios sensacionais. Inclusive, quem acompanhou o desenho provavelmente vai reconhecer alguns episódios do filme. Né? É, exatamente, por conta do desenho. O desenho passava em horário nobre na época, na Rede Cultura. Era 8 horas da noite. Na casa tinha duas televisões, minha mãe ficava vendo novela, eu ficava vendo Tintim. Passava depois do Mundo de Bikman. Exato, logo depois do Castelo Rá-Tim-Bum. Era Rá-Tim-Bum, Bikman e Tintim. É, que coisa genial, aí depois, né? Que televisão genial, cara. É, cara. Depois o Tintim saiu pra entrar Doug, eu lembro disso. É. Doug substituiu o Tintim, mas Tintim vira e mexe e voltava também. Sabe uma coisa que eu senti falta demais no filme? A abertura intacta do desenho animado, que eu acho a abertura muito boa. Ah, vamos falar disso no próximo bloco. É, a musiquinha... é uma das únicas críticas que eu tenho ao filme, viu? Então, o John Williams, cara, ele até arriscou colocar algumas notas, alguns momentos em que lembra muito a abertura da TV. Mas não chega nem perto, cara. Mas vamos falar disso no próximo bloco. Sim, vamos puxar uma musiquinha. Tá na hora de puxar do... O tempo tá passando rápido hoje, né, meu? Voando. Puxa vida. Obrigado, meu nome é Tintim. Haddock. Archibald Haddock. Encontrem eles, encontrem os dois. Mãos ao alto! Pode parecer loucura, mas eu tenho um plano. Excelente. Sabe o que está fazendo, não é? Relaxa, entrevistei um piloto uma vez. Mas ainda não chegamos! Não! Olha só, vou chamar uma banda... Uma banda que eu sou muito fã, viu, Daniel? Eu sou fã dessa banda. Qual? Uma qual pena, que é? Uma pena que a banda acabou. Uma banda, Titãs? Não. É o Chan? Não. Companhia do Pagode? Não. É uma banda texana, cara, mas não tem nada a ver com música country, hein? O pessoal já faz a ligação com música country por causa do Texas. Uma banda do cenário indie, infelizmente, terminou. Fala o nome da banda logo, desgraça. Puta que lamento. Por isso tá passando rápido o tempo. Você fica 3 horas só vendo a banda, Guilherme. Foxtrot com a música Trouble. E na sequência, Matchbox 20 com 3 AM. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. E volta com o programa Pipoca e Nanquim. Vocês acabaram de escutar Matchbox 20 com a música 3 AM. E antes dela, eu puxei uma música de uma banda que eu gosto muito, viu, Daniel? Todo mundo sabe, desgraça. A banda tem que ser, rapaz. Mas a galera pode achar que a música é calma. Vai, Bruno! Banda Foxtrot com a música Trouble. Se sacarem encontrar o navio antes de nós, estamos perdidos. Estamos salvos! Ah, é um sinal do céu! E o que, que nós estamos falando aí, Daniel, hoje? Tintim. Já me esqueço, viu? Um bloco pro outro, eu esqueço o que a gente fala. E eu diria mais, você se esquece do que você fala. Tintim, então, aí vamos falar um pouco mais do filme, né, rapaz? É. Um filme legal. O filme, o bacana, é que ele conseguiu adaptar os personagens, ficaram extremamente parecidos com o desenho, mas eles ficaram extremamente verossímeis também, até estranho de ver, assim, né? É estranho. No começo, você demora pra se acostumar, porque eles têm brilho no olho. Pois é. Eles gospem quando falam, mas eles são iguaizinhos aos desenhos. Os pelinhos do braço da nuca, movem, tem uns pelinhos assim. Na nuca do Haddock, que bate com o vento. Então, é muito estranho. Bizarro. É sensacional. O Spielberg foi muito, muito bacana, a atitude do Spielberg, de querer manter os traços caricaturais do quadrinho, sabe? Narigão, carinha meio redonda e tal. Mas isso é tão perfeita a qualidade técnica da animação que logo, logo você tá achando que esses caras são reais, né? Isso... Não, e o que eu acho bacana desse... Como é o nome dessa? Motion Capture? É, dessa Motion técnica. Capture. Eu sempre falava pro Dan, eu lembro quando a gente viu o Beowulf, que... Ah, horrível, né? Os personagens parecem os guardinhas do Shrek. Sabe os guardinhas? É, sei, sei. Assim, não tinha movimento, não tinha verossimilhança, não tinha... O olho mexia não, direito. É, parece um zumbi. Um olhão parado. Puta, olho de peixe morto. É. Esse não. Esse é... O Tintin ficou muito bom. O Beowulf teve esse problema. Aquele filme do Expresso Polar também teve esse problema. Casa Monstro. Tem vários que são... Exato. Mas agora sanou isso, né, gente? Nossa, ficou muito bacana. Ficou impecável. E o legal é que o Spielberg, ele inclui alguns probleminhas, entre aspas, que só teriam por causa da câmera. Às vezes ele põe uns reflexos, assim. É o flare que chama. É. Que é no momento que a câmera foca pra câmera, entre aspas, né? Foca pra cima. Pega aquele reflexo do sol. Então, assim, é até engraçado de ver o capricho que ele teve de colocar pequenos detalhes pra deixar um pouco mais parecido com o filme, live action. Ó, os cenários. Você vê o mar se movendo, a areia do deserto. Perfeito. Não, e a transição entre os cenários também. Tem algumas cenas em que as dunas do deserto viram o mar. Não, isso daí lindo. É uma das melhores passagens de filme de Spielberg de todos os tempos. Inclusive, é sensacional. É o a capitão... melhor cena do filme, eu acho que é essa, viu, gente? O Capitão Haddock. Capitão Haddock lembrando o passado dele no meio do deserto, né, cara? Passado do, inclusive, dos antepassados se você... dele, os antepassados dele, né? Inclusive, é. Se você puder assistir em 3D, vale a pena. Amigo, dá, compensa, viu? Dá uma profundidade pra tela. Assim, o filme é bonito de qualquer jeito, mas se você assistir em 3D, não tem aqueles efeitos bobos de coisas voando na sua direção nem não, nada. Não tem traquinagem barata. Não, mas deixa a animação mais viva e dá uma certa profundidade que é muito bacana. Tem hora, por exemplo, que simplesmente ele aponta a espada pra frente. Dá uma profundidade. A espada não vem bem no seu rosto, mas você percebe a profundidade e tal. Ficou bom o 3D. Tem uma hora que acontece umas explosões também, que vem faísca, assim, isso sim vem no seu rosto e tal. É bacana. Mas é um 3D dosado, assim, não é um 3D exato. É, não é exagerado. A lista do País das Maravilhas, né? É. Aquela coisa exagerada. E como a gente falou no começo, extremamente respeitoso os personagens. Tem até uma homenagem lindíssima ao EG. Aparece o EG desenhando o Tintin. É sensacional, no muito bonito do isso. Filme é bonitíssimo. A abertura mesmo. Também é muito legal. Lembra abertura do Prenda-me Se For Capaz, filme do Spielberg também. Sim, sim. Lembra um pouco a abertura. Um estilo de 2D em flash, desenho, assim, né? Sim, muito bonito. Pô, não, a abertura o Milu tava... é o personagem mais legal do filme. O Milu é o herói, é o único herói mesmo do filme, Milu, né? O Milu vai ter gente que vai falar assim, pô, o cachorro tá demais, esperto demais, um cachorro não tem essa cabeça. Mas o Milu, pô, ele é assim no desenho, ele é assim nos quadrinhos. Não, eu acho que assim... Ele é mais esperto que os humanos, cara? Toma atitudes mais sábias do que a maioria do dos humanos, humanos, né? Cara. Acho que assim, qualquer crítica nesse sentido de falar que, o filme tá muito forçado. O cachorro não faria isso. Eu acho que isso é bobagem. Eu acho que não precisa criticar, porque acho que é falta de conhecimento do personagem. Exatamente, do contexto da obra e também Tintin sempre fez coisas incríveis, bicho. Sempre. Eu vi uma crítica, a gente viu uma crítica esses dias de uma moça que falava que... Ah, a moça da Veja lá, aquela Isabela Bosco. Só vala abobrinha essa moça aí, pelo amor de Deus. Eu fiquei um pouco irritada com a crítica dela, que ela falou que ela sempre imaginava o Tintin como uma criança que imaginava todas as aventuras que ele tá passando. Claro que não, ele vive aquilo, lê isso. E assim, ela fala que essa é a visão da maior parte das pessoas e isso não tá presente no filme. Eu não acho, pra mim, o Tintin sempre fez tudo o que ele achou que ele fazia. Claro, é uma aventura. Ele faz aquilo, ele é um detetive, ele é quase um jornalista, um Indiana Jones, exatamente, ele vive tudo aquilo. Ele não pensa, em nenhum momento parece um balãozinho, assim, dele imaginando aquelas aventuras ou acordando no final. Ele vive lendo um livrinho, entrando no livro e tal, né? Uma breve sinopse pra você que tá meio boiando aí quanto à história. A história começa com ele adquirindo um navio em miniatura, um galeão, né, em miniatura. Só que ele não sabe que aquele galeão tem uma mensagem secreta. Uma mensagem, um pergaminho dentro dele. Chama Licorne. É o navio que chama Licorne. É, o navio Licorne. Aliás, devia se chamar Unicórnio, né? Não sei porque traduziram Licorne aqui no Brasil. Não sei o que esse nome quer dizer, Licorne. Mas enfim, esse pergaminho que está lá dentro, ele é apenas uma parte de três que vão levar ao tesouro dos antepassados Haddock e dos antepassados de Rakan, o Terrível. E aí desencadeia toda uma corrida entre o Tintin, o Capitão Haddock e o vilão, que é interpretado pelo Daniel Craig. É interpretado pelo Daniel Craig, que nós falamos no programa anterior, né, cara? E tudo muito bacana. E tudo muito engraçado. Muito engraçado. O filme tem muitos momentos muito bem humorados. E assim, né? O que eu achei legal também é que as crianças provavelmente não entendem muito bem da história, porque não é uma história tão simples assim. É. Mas como o filme é muito bonito, todo mundo adora. E tem muita adora. Cena de ação. Uma coisa que o filme é um filme de ação. Ele é frenético o tempo inteiro. Não deixa cair a bola em nenhum minuto. Eu acho que é um filme que pra criança, eu quando era moleque, eu me entusiasmava com esses filmes de aventura, estilo Indiana Jones e tal. E depois eu reproduzia isso nas minhas brincadeiras. Espero que esse filme de Tintin faça isso pelas crianças de hoje. Ah, mas com certeza. Eu acho que consegue fazer. A única coisa que me chateou mesmo não foi ter um tema mais... A trilha do John Williams tá muito bonita. Que a gente tava falando no programa, no bloco passado. É, vamos retomar, senão vai ficar estranho. É. Mas não tem uma trilha marcante pro Tintin. Pô, o John Williams fez isso pro Indiana Jones magistralmente, pro Superman, até pro Tubarão. Pro Jurassic Park, pro Harry Potter e o Tintin. Pô, o Tintin merecia sim, também. Cara, merecia. E a música da abertura parece que eles não puderam usar. Ah, um outro compositor e não cederam os direitos. Mas a abertura do desenho era genial. A abertura do desenho é o tema do Tintin até incrível, hoje. Incrível. Já que o filme não ficou devendo nessa parte, a abertura ainda é o tema do Tintin até Exatamente. Hoje, né? Tanto que nós estamos usando essa abertura como tema do personagem no programa. Estamos acabando, mas antes merece falar da sensacional atuação do Andy Serkis, que fez o Haddock, que é o mesmo cara que fez... Ele é especialista em captura de movimento, ele fez o Gollum. Fez o King Kong. O Caesar, do Planeta dos Macacos, foi ele que fez também. E ele tá brilhante. O menino que fez o Tintin também tá excelente. Jamie Bell. É o Jamie Bell que fez o Billy Elliot, um bailarino, um filme... Bacana esse filme do Billy Elliot também, viu? É legal, tá todo mundo bem no filme, né, Daniel? Tudo muito legal. Olha, vale a pena se assistir no cinema. Enquanto o Spielberg, ele é entretenimento puro. Ele inventou praticamente um dos criadores do cinema entretenimento hollywoodiano. É. E, sabe, quando aliás, essa moça que vocês falaram aí na crítica dela, ela falou também que o Spielberg, nessa altura da carreira, deveria estar fazendo outro tipo de filme. Mas os últimos grandes filmes do Spielberg são todos meio assim... Dramalhões. E meio, não cansativos, mas são carrancudos. Que é Munique, Resgate do Soldado Ryan, Lista de Schindler, são todos filmes legais. Sim. Só que nenhum de grande aventura. Não, mas assim, e o Tintin criticar... retoma isso, pô. Ele pô, eu sabe achei fazer, bacana ele retomar ele isso. Ele deve fazer isso. E outra coisa, o cara, você vai criticar que o cara não amadurece? O cara já fez a Lista de Schindler, que é um filme ultra maduro. Já ganhou Oscar tá por isso. Tá bom agora, deixa Acabou ele fazer de o que fazer ele quiser. O Cavalo de Guerra. Isso é ruim. Foi ruim, você vendo só? Mas o Resgate do Soldado Ryan é um baita de um filme, sabe? Faz Tintin, faz... Spielberg, faça o seu melhor, bicho. Eu também acho, cara. Faça nosso recado pro Steven Spielberg. Se você estiver ouvindo... Spielberg, continua foda, que você cara. É fera, amigão. Vai com tudo, amigão. Vai que é tua. Muito bom. Eu achei bacana, Tintin. Fica a nossa dica. Leia os quadrinhos, que vale muito a pena. Comece aí por esse novo que saiu da Quadrinhos da Companhia, qualquer coisa. Veja esse filme, que também é espetacular. Ó, são 24 quadrinhos do Tintin. Pode ler qualquer um, que é testar de garantia pipoca e nanquim. Não é assim muito bem, tão frenético quanto o filme, né, Daniel? Não. As pessoas podem esperar que seja tão frenético quanto o filme. Tem muito diálogo, tem muito mais investigação do que aventura. Mas é uma grande introdução aos quadrinhos europeus e quadrinho de qualidade. É muito bom. É sensacional. Muito bem, tudo que é bom acaba. O programa de hoje está no final. Eu vou puxar uma música da banda Little Big Town e a música é Bones. E depois vocês vão ouvir mais uma musicaça de 2011, Down by the Water com The Decemberists. What goes around comes around. Você ouviu, na Uniara FM, o programa Pipoca e Nanquim. Hasta la vista.